A sura da evidente prova. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras não estavam propensos a renunciar a seus cultos até que lhe chegasse a evidente prova. O mensageiro de Alá que recitasse páginas purificadas. Em que houvesse escritos retos. E aqueles aos quais fora concedido o livro não se separaram senão após haver-lhes chegado a evidente prova. Não lhes fora ordenado senão adorar a Alá, sendo sinceros com Ele na devoção, sendo monoteístas e cumprir a oração e a conceder a zaka, a ajuda caridosa. E essa é a religião reta. Inna alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bari. Por certo, os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras estarão no fogo da Gena. Nela serão eternos. Esses são os piores de toda a criação. Por certo, os que creem e fazem as boas obras, esses são os melhores de toda a criação. Sua recompensa, junto de seu Senhor, são os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Isso para quem receia seu Senhor.